fada feiticeira. Encanto quebra. Yeah. O mundo é feito de fantasias, feito de contos quebrados. Basta um passe de mágica pra tudo ir pro ralo. É feito de fake news, é feito de interesse. E quando o encanto quebra, raio não cai duas vezes. Fada madrinha, ô linda feiticeira, eu tiro o chapéu pra essa diva de codinome deusa. Sou valete da dama, cacique da aldeia. Me perco no feitiço dela e vou levando a vida alheia. Como toda história tem seu fim, o meu chegou. A rosa que era bela se mostrou e desabrochou. Deixou cicatrizes com seus problemas massa. Sempre tentei entender, mas eu mesmo ninguém entendia nada. Se ela mexeu os pauzinhos, foi feitiço de fada. Acordei no outro dia sem entender nada. Feiticeira é assim, hipnotiza, abusa e usa. Tudo que eu falei no disco eu não vivi, é tudo música. Se ela mexeu os pauzinhos, foi feitiço de fada. Acordei no outro dia sem entender nada. Feiticeira é assim, hipnotiza, abusa e usa. Tudo que eu falei no disco eu não vivi, é tudo música. Nós dois em casa é rave, alegria que não tem fim. E nas ruas do VDM nós era fogo no parquinho. Simpatia do amor, o laço da sedução. A cobra que tá do teu lado pode não ter coração. A bela da corte, meu mundo é dela. No trono que eu era rei, ela atuava de Cinderela. Ela foi minha vitória, rede, nosso amor era lenda. E o Mr. M aqui da rua tinha uma assistente esplêndida. Assim que o povo da rua falava, nem toda água mata a sede. Isso porque você não viu o que acontecia em quatro paredes. A casa cai? Não. O castelo desaba, nenhum muro de Berlim aguentava amor de fogo e bala. Rosa dá no campo, a que eu tinha deu no berço de ouro. Sabe aquela história, pirata em busca do tesouro? Sabe aquele conto de fadas, que não tem fada? Só dedo de feiticeira que em si vivia perturbada. Se ela mexeu os pauzinhos, foi feitiço de fada. Acordei no outro dia sem entender nada. Feiticeira é assim, hipnotiza, abusa e usa. Tudo que eu falei no disco eu não vivi, é tudo música. Se ela mexeu os pauzinhos, foi feitiço de fada. Acordei no outro dia sem entender nada. Feiticeira é assim, hipnotiza, abusa e usa. Tudo que eu falei no disco eu não vivi, é tudo música. Sete Ita, neguinho, CTS, Kami.